Gente, vamos começar essa porra, senão a gente vai ficar de. Não, o Keno tá vindo aí, pô. Espera ele, né? Keno tá aí, cara. Quem tá em concentração, cara? Tá tipo Punho de Ferro. Mais uma vez, né? A única diferença é que eu sei lutar, né? É, totalmente. Isso é verdade mesmo, cara. Isso é verdade. Você ainda bateria em mais pessoas que o Punho de Ferro, cara. Muito mais, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando um bate-papo do locador e a gente vai falar sobre a possível morte do DS, o que é, tem para 2017, o portátil da Nintendo, vocês vão abandonar, se não, e isso aí. Bom, comigo aqui, além, quer dizer, eu tenho que me apresentar primeiro, teoricamente, né? Cara, eu nunca me apresento, então... Não, pera aí, você não disse no começo que você era um desgraça, não? É porque o Bigode já vem dizendo que ele é. Então, ah, é, cara. É tão automático, cara. É tão automático. Pra mim, todo mundo, quando começa apresentando, acho que já é subentendido, então, cara. Não, de qualquer forma, eu sou um desgraça e junto temos o Nintendista safado Cat. É, tu falasse que a gente tava aí que discutiu o DS, mas é o 3DS. Tudo bem. Ah, é, o 3DS, né? Maravilha. Me esqueci do 3. Bom, o menos Nintendista. Qual deles? Belo? Opa! Ô, papai! E o outro menos nintendista, Felipe? E aí? Beleza? E o anti-nintendista, quem ô? Pô, a gente tá com esse podcast aqui pra matar o 3DS, né, cara? Tipo, ninguém me falou nada, a gente que decidiu, né? Fala, quem foi, tá assim? Foi pra ele uma chamada, né? Me mandaram uma mensagem, ó, o 3DS morreu. Quer jogar pra tal, tô com o monstro que renasce pronto aqui, ó. Eita! Mas você não conta com minha carta armadilha, ó. Eu assisti um filme que cara, não esquece que agora eu tô. Cara, aquele filme abriu novos níveis na minha mente, cara. Se prepare. É hora do duelo. Inclusive, cara, já falando, aproveitando pra puxar o 3DS, cara, tá aí uma parada que eu vou sentir falta, cara. O 3DS ele tinha uma galeria foda de jogos. Porra, não, cara, já matou ele! Caralho! Ele ainda tem, né? Tu pode comprar. Tá, não, você... não, eu tô falando ali, tinha porque eu acho que a Konami, nossa querida Konami, ela largou, cara, eu acho, de lançar jogo do Yu-Gi-Oh! Pra Nintendo. Tipo, eles começaram a investir nas máquinas malucas, aqueles menos inventos que você leva o seu baralho e vai jogar no fliperama, porque isso é super normal, né, cara? Não, no Japão é, né? No desenho rola, por que não, né? No Japão, né? Porra, tu joga Persona? Como é que é o Japão no Persona? É aquilo dali, cara. E tem alguns que estão saindo pro próprio PlayStation, cara. Tem dois no PlayStation 3, eu acho que tem um no PS4. Aí só o desgraça vai poder dizer mesmo. É, tem um de graça do PS4. Pô, tem um de graça, cara. É, eu acho que é tipo esquema de graça, opa, assim, daí tu baixa e daí tem a setinha pra botar, né? Deve ser estilo Hearthstone, sim, não? Sim, tipo, os baralhos prontos, né? Porque assim, dependendo do jogo, é sempre bom você comprar um baralho pronto, porque é meio foda, né, cara? Porque tipo, tu começa com as cartas fracas e os caras que você tá enfrentando já começam com os metadecks. Então tu não passa nem no primeiro lutador, é a covardia do caralho. Tipo aquele Yu-Gi-Oh! Do PlayStation 1 lá, que puta que pariu, né, os caras... verdade. Nossa, aquele jogo é muito bom, esse jogo é do caralho, hein? Virou bate-papo do Yu-Gi-Oh! Agora, esse. Tá, mas aí, então, beleza, eu como sou... Hoje eu vou tentar ser sério, com certeza não vou conseguir. Mas, cara, por que a gente começou mesmo a discutir essa parada porque... do 3DS vai morrer? É porque o Belo comprou um 3DS, ele ficou todo animado. Aí o desgraça falou que queria comprar um. Aí alguém falou que tá... Morrer, e aí a gente começou a discutir, e aí estamos aqui. Estamos aí na atividade, né? Tipo Charlie Brown. Mas olha só, o que acontece? O bate-papo puxado lá foi o seguinte, vamos pegar os certos pontos. De lançamento para esse ano, de 3DS, eu mandei a listinha lá, importante, cara, não tem praticamente mais nada. Acho que o 3DS tá tão para lançamento esse ano quanto o Xbox One, né? Não? Mas assim, o que você define como importante, assim, para um... Cara, tem Fire Emblem, velho. Fire Emblem é a franquia forte e não é... Aí eu vou ir contra você, cara. Sei lá, eu acho que Fire Emblem é uma parada meio de nicho, cara. Tipo, não tô dizendo que não passa. Não, ficou popular. Ficou bem popular. Cara, no 3DS. Ficou popular, então. A franquia E eu tava indo. Aí eles pegaram e falaram assim, quando lançaram o Awakening, que é o primeiro 3DS. Se não vender tantos, a franquia vai acabar. Não só vendeu e superou o que eles queriam, como já teve mais um jogo pro 3DS, já anunciaram mais um, e é uma franquia que tá com dois ou três jogos anunciados pro Switch. Então, tipo, ficou muito popular nos últimos anos. Sim, ao contrário do Pokémon GO, tem um jogo de celular que deu certo. É, também. Ratinho! Porra, aquelas merda de mobagem lá, velho. Porra, não tem como não dar errado, né, cara? Caralho, bicho. Eu jogo um, cara. Essa porra é um vício do caralho. Tipo, eu vou falar a verdade. Realmente, pelos lançamentos que o Belo mostrou lá, cara, muita coisa... O engraçado é que muita coisa já saiu lá no Japão, né, cara? Tipo, a galera aqui do Ocidente tá pegando a rebarba da rebarba, né? Tipo, a migalha, e muita coisa lá, também que já saiu pra outros consoles, cara. Sim, muita coisa requintada, pô. Cara, eu estranhei quando tu jogou o Dragon Quest 8, porque pra mim o Dragon Quest 8 ele já tava lançado já faz tempo, não, cara. O remake pro 3DS saiu esse ano. Eu acho que eles lançaram o remake 7 e o remake do 8 pro 3DS. Se não me engano, o do 7 foi ano passado e o do 8 foi no começo desse ano. Não, mas eu acho que o 8 já tinha sido lançado lá no Japão pro 3DS, cara. Eu acho que ele só veio pro Ocidente agora, cara. E como o Bel falou, tipo, já é um jogo... Que eu até já comentei no podcast de JRPG, que, pô, o Dragon Quest 8, ele tem porte pra tudo, cara. Ele tem porte pra celular, pra o PlayStation 2, que é o jogo original. Tem pra PC, pô, se duvidar... Tem, eu acho que tem pra PC, cara, se eu não me engano. Não, acho que não, hein, Cat. Eu dei uma olhada, não tem não, mas tem, pode não. Sair, possa ser que saia, né, você sabe. Cara, eu achei estranho não ter saído, cara. Pra mim já existia, cara, porque ele é muito fácil de rodar no PC, cara. Ele é um jogo do PlayStation 2, cara. Porra. Olha a dica, fica a dica, hein? Fica a dica. Fica a dica aí, ó. Ainda. Porra, vai em frente, cara. Porra. Então, tipo, é um jogo que dá pra você. E realmente, eu acho que a questão que o Bel tá falando de um lançamento de peso, eu acho que ele tá querendo bater algo como, tipo, o último Pokémon, né? Eu acho que foi o último grande jogo do 3DS, né, cara? Mas não saiu ano passado o Pokémon, então, sim, cara. Sim, saiu desenho. Sei lá, eles vão ter que fazer uma compilação lá, que nem eles fazem, tipo, compilação de Sun e Moon, faz um outro, outra bagulho ali. Deu pronto. Isso que vocês... Então, o XY, que foi o anterior, não teve o Z, digamos assim. Aí o Sun e Moon, não sei o que eles vão querer fazer. Talvez ia sair pro Switch, aí se sair pro Switch, aí o 3DS morre mesmo, e não tem muito o que fazer. Não, mas aí, Kat, aí você puxou um ponto importante também, deixa eu até te cortar. O Switch, na opinião de vocês, na minha influencia. Mas o Switch, agora ele é uma carta, já que vocês estão falando de Yu-Gi-Oh!, ele é uma carta que arrebenta o 3DS, cara, na minha opinião. Porque qual era, na cabeça da gente, qual era a coisa? Eu comprava meu Nintendo 64, poderosíssimo, tem que falar que ele é poderoso, né? E aí comprava o Nintendo 64 e ficava de olho no Game Boy. Eu comprava o GameCube e ficava de olho num DS. Eu comprava o Wii U, ficava de olho no 3DS. Agora, cara, eu comprei o Switch, que eu posso cagar e jogar também ao mesmo tempo. Não preciso mais do 3DS, cara. Acabou. Cara, a grande questão é que a Nintendo não deixou claro, desculpa te cortar, a Nintendo não deixou claro, se é porque sempre teve isso, né, na Nintendo, né, cara? O portátil, ele sempre tinha interação com o console. Sempre teve, como o próprio Belo exemplificou, cara, essa parada que vem desde o Nintendo 64. Sempre, mesmo que seja interação mínima, mas tem. E realmente, o Switch ele foi o único videogame da Nintendo que não apresentou essa interação. Eles meio que estão um isolado do outro. Foi uma carta que eu já tinha sacado no podcast lá de Switch, que eu falei, cara, que tinha uma grande chance realmente no... Não só eu, muita gente está falando isso, né? Meio que o Capitão Óbvio atacando. É de que esse fato de ter esse quê de portátil do Switch vai meio que enfraquecer o 3DS, né, cara? Tu já tem um videogame, um console, teoricamente um console de mesa, que é um portátil também, né? Cara, então por que você vai continuar mantendo seu portátil? Tipo, porra, tu tem... Essa que é a grande parada, entendeu? Meio que mercadologicamente isso fica meio estranho. Só em relação aos jogos, né? Por exemplo, Pokémon que a gente tá falando, isso é mais, acho que, da Game Freak do que da Nintendo. Mas assim, o Pokémon ele geralmente lança para onde tem mais base instalada. Por exemplo, quando lançou, acho que o Black e o White, o 3DS já tinha sido lançado. Só que o White são jogos de DS. Sim, então, sim. Porque o 3DS tinha 5 milhões de unidades e o DS tinha 100, sei lá. E agora, agora, no caso, digamos, Pokémon Star, se for lançado, sei lá, o 3DS tem 65, 70 milhões de unidades, o Switch vai ter umas, sei lá, 10. Então, sabe? Talvez ainda ele gere esse único, né? Mas tem aquele negócio, Ked. Porque o Pokémon Black e White teve um grande pulo do gato na série Pokémon, porque, beleza, ele saiu pro DS, porque o DS tinha mais unidades. Mas quando o 3DS se firmou, o que que saiu? Pokémon Black e White 2. Cara. Mas também é jogo de DS. Também, mas com não certeza. É 3DS. É DS também. Mas ele teve um direcionamento do 3DS ou não? Não, ele é jogo de DS, só que é retrocompatível, né? Então roda no 3DS também. Sim. Então a gente aí já pegou um ponto importante. Pra vender 3DS ou DS ou o que for, tem que ter Pokémon. Com certeza. Discutiu agora, se não tiver Pokémon, entendeu? A gente sabe que o videogame não é que... Mas o Pokémon é um carro-chefe do pra esse portátil, talvez até mais um pouco do que o Mario, cara. Entendeu? Eu não tô, tipo assim, exagerando aqui. Pokémon X é o jogo mais vendido, com 16 milhões de unidades. E o Pokémon Sun and Moon vendeu 14 milhões, 14.7. O Mario Kart é o segundo mais vendido, com 14.8. E o quarto mais vendido é o Pokémon Remake do Rubi e Zafira. Então, tipo, entre os quatro mais vendidos, três são Pokémons. O Super 3D Land é só o quinto, com 5 milhões a menos do que Pokémon XY. Uhum. Caralho, hein? E vocês acham que a Game Freak lança um jogo de Pokémon da série principal, assim, no Switch e não no 3DS? Aí, isso, Felipe, mas parece você muito, puxou um ponto, sei lá, distante. É, no você 3DS, puxou um ponto. Eles nunca fizeram isso. Não, vai lançar. Isso, eles nunca lançaram pra console. Mas aí você puxou um ponto importante. Nessa semana que passou, vazou uma notícia que a Game Freak vazou, não. Eles estavam procurando alguém que tivesse uma manha lá das programações lá, uns pararam aí. E pra trabalhar do jogo de uma franquia importante, e não falou o nome, mas tudo dá a entender que eles estão procurando gente, pô, cara, Game Freak, cara, não vai pegar ninguém pra trabalhar pra, entendeu, pra fazer outra coisa, mas pra fazer um game do Pokémon pro Switch. Aí não se sabe se vai ser tipo um Pokémon Estádio, eu chuto aqui, posso estar errado, entendeu? Não vai ser nem a primeira vez, nem a última, mas eu chuto que eles vão querer passar sim a série principal para a questão do Switch, cara. Porque o Switch, por mais que seja um console, cara, ele virou um console barra portátil da Nintendo. Ele vem sendo vendido muito por isso, a Nintendo. Inclusive, quando vai fazer o anúncio dele, vai fazer um comercial, fala, ó, ele é o Switch, você pode jogar. Se você vê os comerciais, nego, leva o Switch para jogar basquete. O cara leva para festa. Leva o Switch para jogar basquete, velho. O console joga junto. Cara, isso parece aquelas sketches, né, do cara solitário, né, o cara compra o Switch, tipo, leva o Switch no cinema, pô, leva o cara, que merda. Ô, Belo, mas tipo, essas propagandas sempre focando no multiplayer, sabe, uhum. Então tu vai levar pra jogar com outras pessoas, então aí a série principal do Pokémon não entra, sabe, mas é só pra troca, mas aí... Eu acho que se fosse um Pokémon Stadium, faria muito mais sentido. Tá, vamos. Sim, Cat. Fala. Vamos chegar aqui num cerne bacana, aproveitar que a gente tem alguém que é rica e tem o Switch. Cat, como que você usa exatamente o seu Switch, cara? A maior parte das vezes, como que você joga ele? É grudado na TV ou é ali você no seu cantinho confortável ali com ele ali olhando pra telinha? Qual que é o esquema que você mais usa? Olha, eu tenho variado bastante. No começo era na TV grande. Mas agora eu chego em casa e jogo no modo portátil. Mas sentado na frente da televisão, basicamente. Porque mais prático. Ah, vou jogar só um pouquinho. Aí só tira do dock, joga um pouquinho e bota de novo. Mas eu não tenho o costume de levar ele por aí ainda. Porque eu não tenho case, né? Eu pensei que você ia dizer porque você não é maluco, né, cara? Pô, tem que ser muito doido pra você sair andando com o Switch pela rua. É, aqui no Brasil, sim. Abraço pro cara que um camarada meu fotografou com o Switch no shopping, né, cara? Porra, parabéns pela coragem aí, meu amigo. Espero que ainda você tenha o seu Switch com você, cara. Um abraço. Caralho. Entendeu, gente? Mas voltando ao Pokémon, eu acho que é muito mais provável eles lançarem um jogo tipo Pokémon XD, não é? Que é tipo um stage, só que com uma história mais sombria, sei lá. A grande parada, entendeu? Eu acho que talvez ainda não, a gente não veja um Pokémon no Switch ainda tão cedo, como o Cat falou, né? O Pokémon Sun and Moon é do final do ano passado, né? Ele é do final do ano passado, aqui no Ocidente ou mundial? Acho que mundial, né? Mundial. Então ainda vai, é muito recente. Eu acho que eles vão realmente esperar ver esse primeiro ano do Switch para ver como é que vai se lidar, para eles verem o que eles realmente vão fazer com o Pokémon, né, cara? Eu acho que no máximo que deve sair de Pokémon agora pro Switch é o Pokémon, né, cara? Que é o jogo de luta, né? Com certeza. Sim. Ele vai abusar mais, talvez seja o único jogo de luta que, pelo menos na cabeça da galera, da maioria da galera daqui do blog, vai funcionar com aqueles direcionais do Switch, cara. Vai funcionar com aquele controle. Direcionais de cachorro mesmo. Caralho, bicho, que é muito estranho, cara. Mas realmente eu acho que ainda por enquanto, na minha opinião, por enquanto ainda a gente não vai ver Pokémon tão cedo. Agora de uma previsão de daqui a 1-2 anos, talvez eu acho que a gente já veja um novo Pokémon, cara. Eu acho que eles não vão fazer um spin-off desse jogo. Quanto mais que esses spin-offs, assim, eles vendem, mas eles não chegam a ser marcantes, né, cara? Você não vê muita gente falando do Pokémon XD. Teve um dele antes também que a galera não fala muito também, que eu não vou nem lembrar agora qual é o nome. Ih, cara, eu nem sei. É do GameCube, é o Coliseu. É, sim, então, esses jogos, eles meio que passam meio apagado. Eles têm até esse elemento do RPG do Pokémon, né? É porque, ou quem sabe o que é, eles tentaram ser um Pokémon Stadium, mas não era tão bom, cara. Esse é o problema. Aí não foi sucesso, cara. Eu acho que esse XD até ele tinha parado em que você era meio que um ladrão de Pokémon, né? Tu roubava os Pokémon dos caras aí. Só que aí esses Pokémon aí tu tem que pegar esses Pokémon dos caras que tu pegou e tu tem que purificar eles. É mó viagem, cara. Caraca! Que jogo maluco, é do Wii isso, cara? Né? Não, é do GameCube, cara. Capa até um bug aqui. Dark Lugia, tô vendo aqui agora. Bem conhecido. Galera ficava maluca com essa porra. Caralho, Dark Lugia, porra, tinha que ter essa porra no Game Boy. E o esquema do jogo todo era esse. Aí tu pegava esse Lugia no final, aí tu tinha que purificar ele, aí ele virava um Lugia normal, aí tu podia mandar ele ou pro Rubi Safira e Esmeralda, ou pro Fire Red Leaf Green. Eu acho que a parada era essa, se não me engano. Interessante. Bom, é que a gente tá falando um monte de Pokémon aqui, mas é que realmente Pokémon é a franquia que vai dizer se o 3DS vai continuar vivo ou não, né? Sim. Só que assim, a gente tem que também pensar o seguinte, não querendo dizer que isso vai acontecer ou não, porque eu concordo um pouco com vocês que o Switch vai tomar esse lugar do portátil. Mas o presidente da Nintendo, da liberação, quando o Switch foi anunciado, dizendo que o 3DS e o Switch poderiam coexistir, que um não ia canibalizar o outro, e a Nintendo estava ainda pensando em consoles portáteis. E o 3DS, cara, foi lançado em 2011. Então, querendo ou não, já está um ciclo grande de console, sabe? 6 anos. Tem a possibilidade ainda de a Nintendo dar uma louca e lançar tipo, uma evolução do 3DS, que não é... Eu acho que eu acho burrice, sabe? Evolução com o novo Pokémon, né, cara? Porra, eu acho que é burrice. Tipo, o Switch, como vocês falaram, vai suprir bem. E aí sim vai matar um ou outro, sabe? Mas o 3DS, ele ainda tem aquela questão que ele é um console para jogos mais curtos, sabe? Casuais, né, cara? Um pouco mais casual. Depende, ok. Depende, por muito tempo, tanto o Game Boy Advance, quanto o Game Boy Advance, o DS e o 3DS, eles vieram com jogos do Zelda, cara. Os jogos do Zelda relativamente... Mas olha, são jogos que tem pro 3DS, até o Felipe, que já tem há mais tempo, pode concordar comigo. Eles são jogos que, tipo assim, até as dungeons do Zelda, elas são curtas, pra tu conseguir jogar enquanto tem um pouco tempo e fechar. É diferente. Isso. Mas então, eles são feitos pra isso. Tem um jogo do Resident Evil, que eu não lembro qual é, que saiu no começo do Revelations também. Não é o Revelations, é o outro. Mercenários, tipo. É, não. Isso. Ele tem uma campanha que, tipo, tu tem que investir um tempo, sabe, pra fazer alguma coisa significativa. E aí esse jogo não foi bem visto, porque realmente o 3DS é mais pra esses jogos de tiro curto. Então, talvez por isso essa situação toda de um não competir tanto com o outro, que o presidente da Nintendo quis dizer. Você concorda com ele, Cat? Em partes, cara. Porque o 3DS também tem, tipo, o Wake do Ocarina of Time, que é muito tempo, sabe? O que eu coloco na cabeça, que, tipo assim, que ele falou, até em certos pontos. Ele falar isso é bonito, como foi bonito também ele falar que o Wii U ia sobreviver, né? E... Mas o que acontece? Em certo ponto, é foda, como o Cat falou, o 3DS em si, ele é um videogame casual, mas aí que tá, hoje em dia, com a questão dos indies, como é que tá, e os jogos hoje em dia, que tem uma porrada, assim, de jogos casuais bons, você pode fazer isso com o Switch, entendeu? Então, em nenhum momento eu tô sentindo que, tipo, tem algo a mais no 3DS, claro, tem os Pokémons, tem tudo, ele é um console ótimo, acho que isso aqui tem que ficar claro na gravação, se você ouviu até agora. Ele não é um console ruim, ele é muito bom. Se você comprar hoje, você vai aproveitar muito o videogame, porque já tem bastante coisa. Mais de 1000 jogos disponíveis entre 3DS e DS. Isso. Entendeu? Coisa pra caraca. E como o Cat falou, você pode jogar o 3DS, você pode jogar os jogos do DS, você que não teve o DS. E ainda consegue jogar coisas de Game Boy lá no Virtual Console, tem algumas sacanagens lá, não tem, Cat? Tem, e se for o 1000 3DS, tem jogos de Super Nintendo também. Aí. Enfim, é um console bom, é um console que eu elogiei, que eu tô, o quê? Bota aí, não tô nem uma semana com ele, mas eu elogiei a questão do hardware dele, porque eu tenho o DS, e o hardware do DS é brincadeira, essa fera aí, bicho, é muito, muito aquém mesmo, e quando você joga o DS, você percebe na hora, a primeira coisa que eu percebi, eu falei, porra, aqui tem um portátil com peças de qualidade, entendeu? Não que o DS seja um vagabundo, mas ele é muito melhor em questão de processamento, de tudo, enfim. Mas isso é algo, na minha opinião, que o Switch tem tudo pra roubar essa parada. O que a gente tava falando, vamos supor, um joguinho aí, vamos supor, Bomberman, que é um joguinho mais, você para um tempinho ali, você pode pausar e desligar o jogo. Cara, no momento do meu almoço, que eu tô fazendo com 3DS, eu posso muito bem fazer com o Switch, e quiçá, o Switch tem um hardware muito melhor do que qualquer 3DS, demora até o Neo, entendeu? Então... Quiçá não, né? Porra, Biel, é sacanagem. Tá de sacanagem também, né, Biel? Eu que sou o anti de Twitterista na parada e tu que me manda uma dessa, vai se fuder, porra. É, não. Enfim, então vamos lá, deixa eu reformular minha frase. O Switch tem um hardware melhor do que o 3DS e vou conseguir jogar coisas melhores. Como eu falei, eu peguei o 3DS com o Street Fighter 4. É um jogo bom? É, sim, é um jogo bom, até porque é muito incrível você ver que o Street Fighter 4 que você jogou no PS3, no PC ou no 360, tá dentro ali do console. Só que uma parada que eu acho que cagou, que depois até a Nintendo tirou, foi o 3D, cara, que o 3D do Street Fighter é um cu, entendeu? É um cu. Cara, mas... sinceramente, eu vou te falar que o 3D de qualquer coisa. Maldito James, cara, Cameron, né? Não, maldito James Cameron. Pior que você tava falando do 3DS. Se você aplicar na vida, realmente, cara, o 3D não funciona em nada. Não, e o 3DS ainda tem uma parada assim que na época, quando eu vi, eu falei, porra, isso aí é um outro nível. Só que eu jogando agora, eu vejo que não é tão outro nível assim, que é o 3D a olho nu, cara. Você sim, não precisa ficar botando aqueles jogos. Quando eu descobri isso, na época eu falei assim, caralho, esse console, ele veio, tanto é que ele veio caríssimo aqui. Sim, quando a gente veio. R$900 na época. Eita. 900? Aqui pra nós era 900. Na época era bastante, né, comparativamente. Hoje ainda bastante. Né? Não, mas se for ver os outros consoles, o New 3DS já veio por 1.500, tá ligado? Caralho, tu acha isso barato? Porra! Não, eu não acho. Cara, eu realmente sou um fudido do podcast, né, Cadmin? Não, velho, eu tô vendo que é caro, velho. Não, é isso que eu falei, pô. Mas enfim, é tipo assim. Cara, não tem porquê. Aí que nem o Cat tá falando, a questão do valor. Vamos supor, o New 3DS tá 1.500, né? Você consegue achar por mais barato aí no mercado ilegal e tudo. Não ilegal, tô de sacanagem. Caralho! Você consegue achar mais barato aí no... É, você consegue achar mais barato aí. Qualquer dia a gente vai fazer esse podcast, vamos sobre como comprar videogame, nossas histórias assim de compra, você consegue achar um pouco mais barato, segunda mão e tal. Só que se você for comprar ele um zero, você junta um pouquinho mais de dinheiro e você compra um Switch, cara. Não tem porquê mais, entendeu? Então eu tô achando... A própria Nintendo vem, na minha opinião, vem demonstrando isso... com, assim, uma lista magra de jogos, assim, de lançamentos. Eles estão falando, sim, como o Cat falou, o presidente falou que quer continuar que eles coexistam junto, porque pra Nintendo é jogo, cara. Vender dois consoles e receber dinheiro. Realmente é o melhor, né? Pode falar, cara. A Nintendo ainda, ela tá contando com aquele negócio, com uma parada que se tem muito ainda no mercado, apesar de que é incomum no fã da Nintendo, que é aquele negócio, né, cara, do cara que só tem um Switch... E do cara que só tem o 3DS, né, cara? Querendo ou não, então eles ainda têm que suprir aquele público que só tem o 3DS, cara. Não quer dizer que porque o cara tenha o 3DS que ele vá migrar pro Switch agora, né, cara? Às vezes não é a vibe, não é a vibe dele um console de mesa, cara. Tem, querendo ou não, você já conheceu ou conhece um cara que ele só joga portátil, cara. Existe esse tipo de gente. Tem um cara que ele não tem paciência de ter um console, sentar e jogar no console. É um bicho, cara, ali é tudo no portátil. Então, eu acho que ainda a Nintendo vai olhar para esse mercado. E outra coisa interessante que eu acho que até o próprio pastor lá, o Regi lá, disse lá, não é uma cara de pastor. Cara, eu olho pra ele e tipo, na minha mente vem o R.R. Soares, vem o gigante do dízimo, né, Belo? Vem na hora, cara. Tipo, ele tem muito cara de pastor, cara, na moral. Tipo, ele tá pedindo ali pra Deus ali. E, cara, ele falou que a E3 desse ano a Nintendo vai brilhar, né? Ele usou mais ou menos esse termo. Vai explodir, né? Vai pegar fogo. É. Que já é bizarro, né, cara? Que já faz o quê? O Cat é o especialista em Nintendo. Foi quantos anos que a Nintendo não participa de uma E3, cara? Cara, faz uns 3 anos, eu acho, na verdade. 3 anos? Acho que tem ela mais. Dois anos, eu acho que foi 2 anos só com o Nintendo Direct, sei lá, teve um esquema de fantoche e tal. E ano passado foi só Zelda e uma coisa ou outra. Sim. Acho que é os 3. Então, e esse ano ele falou que teria a Nintendo na E3 mesmo, que já é uma parada diferente, olha, os nintendistas ficando malucos. E nisso ele incluiu, parece que teriam anúncios pro 3DS ainda, né, cara? Sim. Não morreu. Então, cara, talvez... Diego, fala lá. Cara, eu não cheguei nem a manifestar muito sobre isso, mas eu acho que eles vão dizer... colocar uns negócios ali e aqui, mas não vai ser nada demais, no fim das contas, pro 3DS. Pra mim, eu acho que eles vão manter ele tipo Vita pra Sony, né, que é aquele negócio que a gente tem um suporte aqui, mas não tão grande, mas tá vivo, mano, tipo, porque a gente vai comprar eventualmente e o japonês vai usar, tipo, eu acho que o que é a média pra ver que portátil vai vir é os japoneses ainda aqui. Sim. Os caras têm, tanto que tem um monte de jogo que demora pra chegar aqui, que nem a gente falou, né. E o que eu vi de exclusivo que me interessa, assim, foram JRPGs ali, o Shin Megami Tensei Deep Journey, o Radiant Historia? É, Radiant Historia Perfect Chronology, que vai remake, os dois remakes, né? E, tipo, aquilo é o que me interessa, tipo, demais, de novo, do 3DS, porque o resto eu não espero muito, sei lá, talvez eles finalmente trazerem o Gyakuten Saiban lá, o Phoenix Wright... das antigas, né? O Dai, que é Tensei Saiban, que é lá no passado. Mas aí eu não sei se eles vão trazer ainda, ou se vão esperar um port. Desgraça. Se sair, cara, talvez só saia um port lá pro Android custando os olhos da sua 40 cara, reais. Né? Caralho. Aí que tá outra coisa também. Só pra gente encaminhar, a gente ouvir até as considerações do Felipe. Outro ponto importante também, que eu acho que bota meio que aquela estaca em cima do 3DS, que é a questão do... Hoje em dia mudou, cara. A maioria da galera que joga, hoje em dia não tem mais aquela coisa de os gamers hardcores, todo mundo com seus consoles em casa. Cara, hoje em dia mudou. A maior parte dos gamers estão no celular, cara. Tanto é que você vê hoje a Nintendo e outras empresas aí investindo dinheiro. Os consoles são importantes? São importantes pra caralho. Não tô falando aqui diminuindo ninguém. Mas eu tô falando que o que joga o público hoje é esse público que joga no celular. E o público do celular é o público o casual, né, cara? Isso é uma outra coisa também que até esqueci de comentar, mas falo agora aqui no final, que ajuda a você terminar com essa questão do 3DS. Se a Nintendo conseguir emplacar uma série de jogos no Android, no iOS... e isso der dinheiro pra Nintendo, entendeu? Aí a gente vai começar a ver coisas melhores, como o Cat falou. O Fire Emblem do celular parece ser realmente um jogo de verdade. Não é só um joguinho de celular, de tipo, tu gasta 5, 10 minutinhos e coisa. É um jogo realmente que você dispõe um tempo ali, que você vê que tem uma melhor produção. O Mario Run, a gente vê, eu joguei, o Cat jogou. Não sei se o resto da galera jogou, que agora tá em Android, né? Você vê ali que por mais que seja um feijão com arroz, é um feijão com arroz mais elaborado. Tem aquele sazonzinho, né? Vem tua mãe e fala assim, não, tem um carrezinho aqui, meu filho, pra dar um gosto nessa carne. Nossa, tem uma diferença. Bela, eu já discordo com você, principalmente pelo que você falou do Fire Emblem, cara. Esses jogos de celular, eles têm um escopo mais rápido, cara. Principalmente porque eles trabalham muito pra questão do seu, no caso do seu time, né? No Fire Emblem, você monta o time... e você ter uma estamina para jogar e fazer as missõezinhas ali, seja lá quais que elas forem, se for missão de evento ou missão de modo história, ou sei lá como que deve ser acoplado nesse jogo. Ele é muito padrãozão de jogo que tem gacha, cara, que é de você sempre usar tipo, uma ficha para conseguir a cartinha que você quer, que vai virar seu personagem. Então, eles são jogos de curta duração, cara. A grande parada desse mercado de portátil, é que se o cara estiver disposto a gastar para ficar bom, meu irmão, ele gasta. E ele gasta pra caralho. Tipo, não é pouca merda, não, cara. É realmente. Olha quem falando, eu já passei por isso. Porra, cara, eu tô falando com a voz da experiência, cara. Eu tô falando com propriedade que eu jogo esse tipo de jogo, puta que pariu. Mas, tipo, realmente o grande foco desse mercado é isso, cara. Esse jogo que é rapidinho, que é pai pou, e tipo, sua vida acabou, sei lá, tu paga um dólar e tu já recarrega a tua energia e tu continua na missãozinha ali. Esse que é o objetivo, então acho que esse ponto não vai chegar a matar tanto não, cara. A grande parada é que realmente os celulares, os smartphones hoje em dia, eles já estão aumentando em um nível para conseguir aguentar uns jogos mais potentes, né, cara? Querendo ou não, como eu falei, cara, tu tem uma versão do Dragon Quest 8 que é um jogo PS2 pra porra de um Android, cara. Então, tipo, se você tiver um Android bacana, tu vai conseguir jogar esse jogo. Então, realmente, tu pode migrar certos jogos de portáteis antigos, de videogames antigos, e jogar ali. Aí sim representa o perigo. Mas agora, nesses jogos em específicos pra eles, eu acho que não tem perigo, não. Eu acho até que dá pra coexistir legal. Eu acho que é bem por aí mesmo, Kim. Até jogos muito mais rápidos, assim, pra jogar, tipo, esperando o ônibus, assim. Caralho, imagina, cara. Imagina se a Nintendo, já que lançou um tablet agora, imagina que ela faz um celular. Agora. Isso é uma ideia. Boa do portátil, cara. Olha só, velho. Comecei a ver. Olha os royalties aí pro desgraça. Contrata de ideia. Nintendo me procure, né? Depois desse bate-papo. Não, mas aí eu falar agora é importante. Agora vamos lá fazer o brainstorm aqui logo. Caralho, em vez da Siri ou da Cortana. Imagina se tivesse o Mário quando você falasse ele. Hello! Você não quer ir pra. Insuportável. Não, a nave apoia essa nave. A nave é cedo que caralho, não. Nossa, você vai atravessar a rua, o carro tá vindo, né? Watch out! Não rola. Caralho. Voltando um pouco pro 3DS. Felipe, tu que já tens uma há mais tempo também, falasse pouco no bate-papo aí. O que tu acha que vai acontecer aí pra frente? E o que tu acha do 3DS como um console, no geral? Não, eu acho o 3DS fenomenal. Eu sempre gostei de mobile, né? Sempre fui mais um jogador de mobile. Eu gostava do Game Boy, PS Vita eu gostei também. PS Vita até mais, eu acho que compensa até mais, cara. Não fui eu que disse, foi um sommelier de tudo, hein, cara? Olha aí, ó. Mas o PS Vita já foi, né? Agora o Nintendo 3DS tá vivo aí, eu acho que já foi, nem mais, foi direito, esse que é o problema, cara. O 3DS tá aí respirando por aparelhos, mas tá aí, né? Tá fazendo aquela corridinha no parque de velhaco. Assim, tá. É que assim, nessa questão de jogo e tal, de grande, o Wii U também não tinha muita coisa, entendeu? Então isso é meio que típico da Nintendo, né? O problema do console, assim, se. Peraí. Eu acho que é meio que uma comparação meio injusta, cara. Você usou o Wii U, né, pra comparar. Tipo, o Wii U, porra, desculpa, foi um console que ele não mostrou pra que veio, né, cara. Então, verdade. Eu acho que é meio que uma comparação ali. Tipo, por exemplo, se tu pegar o Vita, que é uma comparação melhor, realmente, o Vita foi um descaso, principalmente do braço ocidental da Sony. E realmente, o Vita ainda no Japão, ele vende pra caralho, cara. Toda hora esse jogo lá pra eles. Eu e o Desgraça que acompanhamos mais isso. Pô, a gente tá mais ligado que ainda tem praticamente todo mês sai pelo menos dois ou três jogos pro Vita, pra lá pro mercado japonês. A parada foi que o braço ocidental dela não conseguiu impulsionar essa porra. Aí realmente é meio foda. Mas agora eu acho que o Wii U, ele acabou sofrendo desse mal. Porque tipo, nem o braço ocidental e o braço oriental conseguiram fazer eles se impulsionaram. Então, tipo, acho que não fica a comparação muito justa. Ah, sim, realmente. Mas, mesmo pensando assim, por exemplo, o Nintendo 3DS, ele tem esse suporte, entendeu? Tipo, esse braço ocidental e o braço oriental pra ele. Então, eu acho que ele ainda dura bastante. Isso é verdade. Depois tem o New 3DS também, que saiu há pouco tempo. Ele é considerado um um passo à frente do 3DS. Acho que eles não iam abandonar tão cedo assim. É, seria o certo, né, Felipe? Porque isso que é um negócio que a gente nem comentou, porque é bate-papo é rápido, né? Mas uma forma parada que a gente não comentou. Já faz 40 minutos, mas é rápido. O New 3DS é recente, né, cara? É bem recente pra gente falar. Sim, tipo, assim, é recente. Por mais que o Cat falou que ele seja. Ele é de 2011, né, Cat? O 3DS em si, a ideia. Mas, tipo. É bem, eu não sei como é que foi o tempo dos outros consoles, mas é bem rápido, né? Se você parar pra pensar, por mais que pareça que, caralho, ele viveu uma década e tal, não, cara, não tem nenhuma década ainda do console dele, ainda dá um caldo. O ciclo de console geralmente é 5 anos, alguma coisa assim. Não, de console eu acho que a última geração realmente tá mais longa, com 10. É, durou, porra, PS3 agora, quase 11 anos, né, cara? É, mas o Cat, se eu não me engano, tipo, não chega realmente a ser uma parada de 10 anos, mas tanto o Game Boy como o Advance e o DS, eles tiveram uma durabilidade longa assim, cara. Sim. Ah, mas é. Isso é que naquela época ainda tinha um negócio pra evoluir, né, mano? Tipo, se tu pegar do GBA pro DS, eles introduziram lá touchscreen, gráfico 3D, que era uma coisa que não tinha, né? Depois o 3DS, eles colocaram o gimmick do 3D que ninguém se importa, né? Mas melhoraram bastante hardware. E agora o que eles poderiam fazer é algum nível do Vita, assim. Mas eu acho que ninguém vai se interessar no momento que eles vão fazer o... Já tem o Switch que pode substituir isso. Sim. Ou eu estou errado, né? Vai saber. Acho que você foi o mais certo. É verdade, se você foi o mais correto. A Nintendo, aquela ideia aí do celular, a gente vai conversar depois aí. Cara, quer ver que na E3 vai ter isso, cara? Vai ter, tipo, a gente vai lançar um smartphone que daí tem os jogos e tem um videogame junto. Vai ser, sei lá. Olha que a Sony fez isso e se deu mal, hein, mas vamos... Não. O Xperia, a gente não vai nem falar dessa merda, cara. Eu não permito, cara. Eu não permito. Aí minha presença, a gente vai falar de celular, não tiver a oportunidade de ver essa porra em ação e caralho. É ofensivo, cara. Não. Mas vamos acabar com essa porra aqui, o gato de raid aí já tá revoltado foda, já, filho. Vai se fuder pra editar essa merda. É pra ser 20 minutos, cara, então eu dobro aqui já. Mas é porque é lamentações, cara. Tá enterrando o console, então tem que ter um tempo pra falar bem. Porra, terminar esse podcast com musiquinha fone, né? Aquela. Já mataram quem mesmo? Por que não matar o DS também? Pô, foi aqui do outro lado, né, cara? Tu já tá vendo ele, né, quem pedindo, né? Tá vindo pra luz, tá aqui, luz. Pô, ele tá aqui do meu lado, cara. Tô eu, ele, o Vi. Pô, o Vi tá aqui na minha frente, cara. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado. Vai lá então, Rosto. Ah, é? Eu fiquei assim, não termina nunca de tentar fazer. Não, eu tava esperando você, esperando as considerações finais de vocês aí. Porra, vai lá então. Não, fale aí, considerações finais, caralho. Não, já deu, velho, tá louco. Todo mundo falou um monte. Ah, bom, então tá. É, eu não tava prestando atenção, desculpa aí, galera. Então. Não se sabe o que vai ser desse mundo mágico aí dos videogames, não se sabe se essas porras dessa geração vai durar pro caralho, e muito menos o portátil, não se sabe nem se o pessoal vai se interessar por portátil ainda. E é isso, a gente crê que o 3DS vai morrer esse ano ou ano que vem. Eu tô muito afim de pegar um pra pelo menos ter esses joguinhos RPG no fim da vida. Jogar os simuladores, né? Os simuladores, simuladores de falar com demônios. Sim, bom, então é isso. Nossa, né? Aqui não, né, cara? Aqui é os gigantes do dízimo, não podemos ter bom, não, né? Bom, então é isso. Deem seus tchauz aí. Tchau. Acabou isso aí.